mesmo reduzido a menos uma unidade. Já no tempo de compensação foi assinalada a grande penalidade cometida por Rodrigues. Aqui surgiu mais um dos casos do derby, quando o peruano viu o cartão vermelho, mas continuou o resto do jogo em campo, porque Soares Dias apercebeu-se que o defesa do Braga não tinha visto o amarelo antes. No castigo máximo, Andrezinho empatou a partida a 2 golos e parecia ser o resultado final, mas não foi. Renteria caiu sozinho na área vimaranense, mas o árbitro marcou nova grande penalidade, expulsou João Alves, Andrezinho e Desmarré por protestos. Mayong visou e deu a vitória final ao Sporting de Braga. No final do jogo, o presidente do Vitória Guimarães disse que o clube vai protestar o jogo. Macedo da Silva disse que a primeira e terceira grandes penalidades foram mal assinaladas, mas o argumento para protestar o encontro é outro. O Vitória entende que o árbitro cometeu um erro técnico ao mostrar um cartão vermelho a Rodrigues, mas que o central peruano continuou em campo e que o capitão da equipa adversária não recebeu nenhuma explicação por causa do cartão vermelho. Entendi que devia vir à sala de imprensa depois de assistir a tão tristes cenas neste jogo. Nunca vi um árbitro marcar uma grande penalidade e, passado 1 minuto e meio, penso que, através das novas tecnologias e do quarto árbitro, voltar atrás, lamentou ainda o dirigente. Uma partida muito polémica, que vai dar muito que falar e que, de momento, coloca os acernalistas ainda na luta do título. Ontem, o Porto goleou em casa o Marítimo por 4-1, continua na luta pelo segundo lugar. O Benfica só joga amanhã na Figueira da Foz. Resultados: Sporting de Braga 3, Vitória Guimarães 2, Nacional 1, Leixões 0, Sporting 5, Rio Ave 0, Olhanense 2, Vitória de Setúbal 2, Paços Ferreira 0, Belenenses 0, Académica 0, União de Leiria 0 e Porto 4, Marítimo 1. Amanhã às 9 da noite jogam Naval 1º de Maio e Benfica. Os encarnados, mesmo assim, continuam na liderança com 61 pontos, com mais 3 que o Braga, mas menos um jogo realizado que os minhotos. O Porto é terceiro, tem 53, o Sporting quarto com 41, atrás aparecem Guimarães com 36, União de Leiria com 34, Paços Ferreira com 33 e Nacional com 32. Na Liga Vitalis, o Beira-Mar continua líder e o destaque vai para a troca de posições entre Portimonense e Oliveirense. Os algarvios foram ganhar a Fátima por 1-0 e aproveitaram os deslizes do Oliveirense e do Santa Clara, que empatou em casa com o Sporting da Covilhã. A equipa do Oliveira das Meias perdeu no terreno do Gil Vicente por 1-0 e desceu do segundo para o quarto lugar. Vamos aos resultados. Trofense 0, Beira-Mar 1, Fátima 0, Portimonense 1, Friamundo 0, Estoril Praia 2, Penafiel 2, Esportivo Chaves 0, Gil Vicente 1, Oliveirense 0, Desportivo das Aves 2, Varzim 0, Carregado 0, Feirense 1 e Santa Clara 1, Sporting da Covilhã 1. Após 25 jornadas, o Beira-Mar é líder, tem 46 pontos. O Portimonense tem 44 e é segundo. Logo atrás, ainda na luta, estão Santa Clara com 43, Oliveirense com 42 e o Feirense com 41 pontos. Em Inglaterra, a 33ª jornada protagonizou o importante Manchester United-Chelsea. Os dois primeiros encontraram-se em Old Trafford e os Blues venceram por 2-1. Deco e Paulo Ferreira foram titulares, Nani entrou aos 72 minutos, ainda há tempo de estar no gol do Manchester. Joe Cole inaugurou o marcador aos 20, de calcanhar. Drogba aumentou a vantagem aos 79 minutos, em posição de fora de jogo. Machado reduziu 2 minutos depois e estabeleceu o resultado final. Com esta vitória, o Chelsea ultrapassou o United na classificação geral e fica com uma vantagem de 2 pontos e continua 3 à frente do Arsenal, que bateu em casa o Wolverhampton por 1-0. Itália, os 3 da frente venceram e assim manteve-se tudo na mesma, na luta pelo título. O Inter ganhou em casa o Bolonha por 3-0, a Roma venceu no terreno do Bari por 1-0 e o AC Milan também ganhou fora o Cagliari por 3-2. Inter lidera com 66 pontos, mais 1 que os romanos e mais 3 que os rivais de Milão. Em Espanha, o Barcelona goleou ontem o Atlético Bilbao por 4-1 em casa. Hoje, o Real Madrid respondeu, venceu no terreno do Racing Santander por 2-0. O primeiro gol do jogo foi apontado por Cristiano Ronaldo, novamente de grande penalidade. Depois desta vitória, a equipa da capital manteve o primeiro lugar com 77 pontos conquistados, os mesmos do Barcelona, mas com vantagem de 1 gol para os catalães. Destaque ainda para a Bundesliga, na Alemanha, onde houve também jogo entre os dois primeiros, tal como a Inglaterra. O Bayern Munique foi a Gelsenkirchen bater o Schalke 04 por 2-1 e e passou novamente para o primeiro lugar. Tem um ponto de vantagem sobre o adversário de ontem. Na quinta-feira, o Benfica bateu o Liverpool por 2-1 em encontro da primeira mão dos quartos-final da Liga Europa. Em jogo disputado no Estádio da Luz, em Lisboa, os ingleses ainda marcaram primeiro por Agar aos 10 minutos. Mas o Benfica virou o resultado no segundo tempo, com golos do paraguaio Oscar Cardoso aos 59 e 79 minutos, ambos de grande penalidade. O Liverpool ficou reduzido a 10 elementos a partir do minuto 30, devido à expulsão de Babel, por agressão ao central brasileiro Luizão, o que condicionou a partida dos ingleses. Resultados completos da primeira mão dos quartos-final da Liga Europa: Fulham 2, Wolfsburgo 1, Hamburgo 2, Standard Liège 1, Valência e Atlético Madrid empataram a 2 bolas no derby espanhol, Benfica 2, Liverpool 1. Os jogos da segunda mão têm lugar esta quinta-feira. Para completar a ronda europeia, na quarta-feira o Inter Milão ganhou em casa por 1-0 ao CSKA de Moscovo e, num grande encontro de futebol, Arsenal e Barcelona empataram a 2 bolas em Londres. Foram as duas últimas partidas da primeira mão dos quartos-final da Liga dos Campeões. Um grupo da extrema-direita sul-africana avisou os países que vão estar presentes no Mundial 2010 para não enviarem as suas seleções para uma terra de assassinos, estou a citar. O aviso surgiu depois de ontem o líder da extrema-direita ter sido morto por trabalhadores negros. André Visage, membro do movimento, disse que a morte de Eugène Terre-Blanche é uma declaração de guerra dos negros contra os brancos na África do Sul. Vamos avisar as nações presentes no Mundial. Estão a mandar as vossas seleções para uma terra de assassinos. Não o façam se não tiverem proteção suficiente para elas, disse Visage. O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, apelou à calma depois deste terrível acontecimento, pedindo aos sul-africanos para não permitirem que agentes provocadores possam tirar vantagem desta situação para incentivar ou incendiar o ódio racial. A polícia sul-africana disse que Terre-Blanche foi espancado até à morte em casa por dois trabalhadores da sua quinta, alegadamente devido a uma disputa salarial e não racial. Antena Web, sintoniza-te. Faça uma viagem romântica na Antena Web. Às segundas-feiras, pelas 20h30, Ricardo Teodoro deixa-lhe romantismo no ar. Romantismo no ar. Às segundas, pelas 20h30, na Antena Web. Sessão da meia-noite. Aos domingos, da meia-noite às 2h, a Antena Web dá-lhe 2 horas de instrumental para relaxar e preparar para a semana que aí vem. Todos os domingos, das 00h às 2h, sessão da meia-noite, na Antena Web. Lumelino Silva, o Caruso Português. Minha mãezinha, minha mãezinha do céu. 18 temas, agora disponíveis em CD, num lançamento feito pela Tradição. Lumelino Silva, o Caruso Português. Já à venda. www.futebolemportugal.info. O seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias desde 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. Seja um anunciante na Antena Web. Entre em contacto telefónico conosco entre as 11 e as 22 de segunda a sábado pelo número 96-7572-982 ou então, a qualquer altura, pelo nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Anuncie na Antena Web. O Sporting está na meia-final da Taça Challenge em Andevon, depois de eliminar os romenos do Steaua Bacău. Os Leões venceram na primeira mão por 30-24 e levaram desta forma uma vantagem de 6 golos na bagagem, mas a tarefa não foi fácil. Ontem, na Roménia, o Steaua Bacău já vencia ao intervalo por 16-13 e no segundo tempo chegaram mesmo a estar a vencer por 7 golos de vantagem. No entanto, essa diferença foi sendo anulada, as emoções estavam guardadas mesmo para o final. Com apenas 4 jogadores de campo nos instantes finais, o Sporting conseguiu fazer história. Não temeu o ambiente frenético, se fez sentir em terreno adversário, e apurou-se para as meias finais da prova ao perder por apenas 5 golos, 28-23, vencendo assim a eliminatória por 53-52. Por pouco se ganha, por pouco se perde, o Chico Handball ficou fora da mesma Taça de Challenge, ao ser eliminado por apenas 2 golos pelos polacos do Kitzbühel. Os dois jogos foram disputados em Guimarães e ontem a turma vimaranense superou o adversário por 3 golos, 28-25, na primeira mão dos quartos de final. Hoje, os portugueses estiveram sempre na frente da eliminatória até aos minutos finais, mas aí um parcial de 5-0 para o Kitzbühel foi decisivo para a derrota por 23-28. No total, vitória para os polacos por 53-51, números muito semelhantes à eliminatória do Sporting de Setinta. Na terça-feira realiza-se o sorteio, que vai determinar o adversário dos Leões na meia-final da Challenge. Ainda no handball, a seleção feminina perdeu ontem com a Suíça por 27-17 no apuramento para o europeu deste ano. As pupilas de Duarte Freitas chegaram ao intervalo a perder por apenas 13-12, mas uma segunda parte com demasiados erros e um muro chamado Manuela Brutos, guarda-redes helvética, que fez 18 defesas, impediu-as de sonhar com o primeiro triunfo no grupo que inclui ainda a Roménia e a Ucrânia. Já na Suíça, Portugal havia perdido por 28-25 na quarta-feira. A ponta-esquerda Annick Bossart, com 10 golos, foi a melhor marcadora do desafio, enquanto Ana Souza e Ana Seabra, com 4 tentos cada, foram as lusas mais eficazes. Em 4 jogos são já 4 derrotas no Grupo 1, que afasta as jogadoras portuguesas da prova que decorre em dezembro. O Castelo da Maia conquistou ontem a Taça de Portugal de voleibol. Bateu o Benfica por 3-1, com os parciais 26-24, 21-25, 25-18 e 25-23. Num jogo emocionante, os maiatos estiveram melhor nos momentos mais importantes do jogo, conseguindo dar a volta à marcha de marcador na reta final dos sets. Em Coimbra, com cerca de 1000 adeptos nas bancadas, as duas equipas deram um excelente espetáculo, não desiludiram os presentes. Logo no primeiro parcial, o Castelo da Maia adiantou-se na partida, venceu por 26-24, mas recebeu a resposta dos encarnados no segundo set, 21-25. Os pupilos de Alexandre Afonso estavam motivados, este seria o único troféu que poderiam alcançar esta temporada, e no terceiro set venceram por 25-18. Sem contar com o livro Filipe Cruz, Nuno Pereira apresentou-se bem, foi determinante para a recuperação no último set. Tudo indicava que o Benfica iria obrigar a jogar-se a negra, encontrando-se a vencer por 16-19, mas os maiatos viraram o resultado a seu favor para 21-19. Com essa vantagem, o Castelo da Maia segurou até ao final do parcial, venceu por 25-23 e conquistou a quinta taça do seu historial. O Benfica conquistou a Supertaça Portugal-Angola. Na primeira edição da prova, que reuniu os dois melhores clubes portugueses, Benfica e Alvarense, e os dois melhores angolanos, 1º de Agosto e Petro Luanda, os encarnados ganharam todos os jogos efetuados. Prestação contrária teve a equipa de Ovar, que perdeu todas as partidas. Na classificação final, o Benfica ganhou com 6 pontos em 3 jogos. Em segundo ficou o 1º de Agosto com 5, em terceiro o Petro com 4, em último o Alvarense com 3 pontos. Por cá, realizaram-se apenas 4 jogos na Liga Portuguesa de Basquetebol, precisamente por causa da competição em Angola. Destaques para vitórias de Porto e Guimarães, vamos conhecer os resultados conhecidos até agora. Sampaiense 89, Ginásio Figueirense 95, Porto 79, Académica 41, Vitória Guimarães 78, Cabo Madeira 67 e Liabão 74, Barreirense 66. No sábado, no próximo sábado, dia 10, Vagos e Benfica jogam às 4 da tarde. No domingo, às 5, Ovarense, Física, Torres Vedras. No futsal, o Benfica não foi além de um empate a 2 golos em casa na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, contra o Boticas. Numa partida onde as equipas não quiseram arriscar muito, os encarnados chegaram ao intervalo a vencer por 1-0, graças ao gol de João Queiroz. No segundo tempo, o Boticas foi à procura do gol do empate, conseguindo na reta final da partida, através de Filipe Simas, aos 37 minutos. O Benfica ainda foi a tempo de estar novamente em vantagem, com o Joel a bizar, mas Lincoln voltou a estragar os planos de André Lima. O Boticas coloca-se numa boa posição para eliminar o Benfica da taça, encontrando-se em vantagem devido aos gols marcados fora. O Belenenses, na sexta-feira, deslocou-se ao Lourição para defrontar o Instituto Dom João V. A turma do Restião ganhou uma vantagem importante para o segundo jogo, venceu por 4-0. No entanto, os gols da vitória apenas surgiram no segundo tempo, com Diego Sol a adiantar o Belenenses com 2 golos, aos quais seguiram os tentos de Pedro Cari e Paulinho. A segunda mão decorre a 14 de abril. Entretanto, o Cardinal não deverá ser castigado. O jogo dos quartos-final, também da taça, entre Benfica e Sporting, foi quente e um desses momentos foi protagonizado pelo pivô do Sporting e o treinador do Benfica, André Lima. Depois de uma discussão entre ambos, quando a partida estava interrompida, o Sportinguista cuspiu para o técnico encarnado, como foi possível ver pelas imagens televisivas. No entanto, e segundo apurou o Jornal Record na quinta-feira, os árbitros Nuno Bugalho e Luís Marques não terão visto esse incidente e, como tal, o jogador não será castigado, pois não surge no relatório dos árbitros. Isto porque, recorde-se, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol não penaliza os atletas pelas imagens televisivas e, assim, o jogador passará impune. Hélder Rodrigues terminou no quarto lugar do Abu Dhabi Desert Challenge. O motociclista luso da Yamaha alcançou ontem o segundo lugar na última etapa da prova de todo o terreno, conquistada pelo espanhol Marc Coma, em KTM. Nesta primeira competição da Taça do Mundo 450 cm cúbicos, na qual Coma dominou cerca de 2 mil km, Rodrigues foi afetado por vários problemas, nomeadamente relacionados com o motor da sua moto. Hélder Rodrigues confessou que o objetivo era vencer nas 450, mas agora vai concentrar-se na próxima prova, em maio, o Rally da Tunísia. Sebastian Loeb conquistou ontem o Rally da Jordânia, terceira prova do Mundial de Rallys. O piloto francês da Citroën arrebatou a liderança da prova ao decorrer da segunda etapa, disputada na sexta-feira, e não mais alargou, dominou claramente toda a concorrência e ganhou vantagem importante na corrida ao 7º título mundial consecutivo. O ex-campeão está agora à frente do finlandês Jari-Marie Latvala, da Ford, que secundou o francês na Jordânia e passou a totalizar 43 pontos, menos 25 que o gaulês. O português Armindo Araújo, em Mitsubishi, que defende o seu título no agrupamento de produção, manteve a liderança do campeonato, ao terminar o rally em terceiro, segundo a pontuar, atrás do rival sueco Patrick Flodin, em Subaru. Com este resultado, Flodin recupera 7 pontos a Araújo, que comanda com um total de 58, mais 8 que Flodin. Fabian Cancellara conquistou a volta a Flandres em bicicleta. O ciclista suíço da Saxo Bank foi o vencedor da clássica belga, disputada hoje, e relegou para a segunda posição Tom Boonen e para a terceira Philippe Gilbert, ambos ciclistas locais. Boonen, da Quick-Step, chegou 1 minuto e 13 segundos de Cancellara, enquanto Gilbert ganhou a luta pelo pódio ao sprint com o holandês Bjorn Leukemans, ambos a mais de 2 minutos o vencedor final. Rui Costa, da Caisse de Parme, e Manuel Cardoso, da Foton de Cerveto, os únicos portugueses em competição, não concluíram a prova. A terceira foi de vez. Sebastian Vettel venceu hoje o Grande Prémio da Malásia em Fórmula 1. Depois de duas tentativas falhadas nas duas primeiras corridas da época, o piloto alemão da Red Bull saltou do terceiro para o primeiro lugar logo no arranque e controlou até a final. A formação austríaca conseguiu a primeira dobradinha da época, já que o australiano Mark Webber foi segundo à frente do também alemão Nico Rosberg, da Mercedes. Felipe Massa foi sétimo, mas beneficiou do abandono do colega de equipa da Ferrari, Fernando Alonso, para se tornar o novo líder do campeonato. O brasileiro tem agora 39 pontos, mais 2 que Alonso e Vettel, que repartem o segundo lugar da geral. A competição promete competitividade, pelo menos para já, pois a diferença entre o primeiro e o sétimo classificados, Massa e Robert Kubica, é de apenas 9 pontos. Algumas breves só sobre portugueses, para fechar. Rui Machado conquistou hoje o Challenger de Nápoles. O tenista português, oitavo cabeça de série da prova italiana, ganhou na final ao argentino Federico Delbonis por um duplo 6-4 e logrou assim o 14º título internacional da carreira, o terceiro na categoria Challenger. Rui Machado pode assim passar amanhã a Federico Gil e tornar-se o português mais bem cotado na tabela ATP. O Futebol Clube do Porto concluiu a prova inaugural da Super League Fórmula na segunda posição. Álvaro Parente levou o carro português ao pódio em Silverstone, atrás da equipa local, os ingleses do Tottenham, que somou 92 pontos contra os 70 dos portugueses. O espanhol Borja Garcia, do Sporting, ficou no 11º lugar com 42 pontos. No Hockey em Patins, Portugal ficou no 2º lugar na Taça Latina. A seleção portuguesa de sub-23 garantiu hoje a posição após golear na última jornada a Itália por 6-1 em Couturat, França. A Espanha já havia conquistado o título ontem. Ganhou todos os jogos efetuados. Tiago Pires garantiu o acesso à terceira ronda do Rip Curl Pro Bowls a decorrer na Austrália. O surfista português afastou o norte-americano Ogbud e o sul-africano Travis Lodge. Pires, 17º da tabela mundial, somou 11,60 pontos na quarta bateria, suficientes para relegar os adversários para a repescagem. Naide Gomes está entre as 10 nomeadas para a melhor atleta de março da Associação Europeia de Atletismo. A atleta do Sporting conquistou a medalha de prata no Campeonato do Mundo de Pista de Coberta, realizado no Qatar, no mês passado. A votação vai decorrer no site oficial da Associação até o próximo dia 12 de abril. O atletismo a fechar a edição do Desporto Antena neste domingo de Páscoa. Voltamos na quarta-feira às 20h30. Até lá, continue na Antena Web.